A terra é branca, ao invés de espinhos, me esfolam as conchas. Me parece aqui que macaxeira não irei plantar. Se penso em voltar, não há pegadas mais pra nortear. Tudo aqui não há extinção, as lembranças vêm em vão pro mar. Foi pro mar, pra não mais voltar. Marcheou o maremar e castigar. Me veio a indagar.